Meu dia já se foi, e a noite vem trazer memórias do passado, lembranças de você. Não pense que eu te esqueci. Eu estou aqui. I'm